holofotes voltados em frente ao sucesso. Por isso eu me inspiro pra escrever meus versos, sempre melhor que ontem, muito mais hoje, evoluindo sempre. Assim eu chego longe, com fé em Deus e muita disposição. Eu vou sair da lama e vai ser com minhas próprias mãos. Amarro meu cadarço e levanto minha cabeça. Sigo meu caminho, não importa o que aconteça. Pensamento fulminantes, são ideias constantes. A minha voz que grita em meio os alto-falantes. Direções emparelhadas, pessoas soterradas em meio à tecnologia, nos mantendo afastada. Apenas estopim, assim eu boto fogo. Se chegar no game over, então acabou o jogo. Metralhadora de rima na ginga da gringa. Aquece a sol da cut, faz a mente te alucina. Então, um salve pros loucos, um salve pras mina. Que esse é som da Kush, faz a mente te alucina. Um salve pra geral, valeu rapaziada. Isso é Kush, meu irmão, ideia concretizada. Um salve pros loucos, um salve pras mina. Que esse é som da Kush, faz a mente te alucina. Um salve pra geral, valeu rapaziada. Isso é Kush, meu irmão, ideia concretizada. Crazy MC, que não se afronta. Muito louco rimando, queimando até a última ponta. Tirando onda, a nossa crew estronda. O alto-falante, o beat é chapa e contagiante. Batida é pesada, na caixa selada. O som é osco e eu sigo na levada. Determinado no bagulho, pronto pra qualquer parada. Eu vou aonde for, neutralizando a dor, semeando amor, máximo desempenho pra compor. Eu vou que vou, em busca do progresso, passo a passo, talvez um dia eu alcance o sucesso. Porque rap é nossa virtude, por isso juventude, atitude. Onde for, capital ou interior, se esquive do mal e tenha fé no Senhor, que trata todos igual e com o mesmo amor. Ei guerreiro, não se rende, se liberte do que te atrapalha, do que te prende. Busque paz espiritual, transmita sua energia positiva e ritmo musical. Aqui é Kush, vão de vagabundo que pro mundo grita fuck, até fica rouco. Muito louco, ao nosso bonde dando troco. Ao nosso bonde dando troco. Um salve pros loucos, um salve pras mina. Que esse é som da Kush, faz a mente te alucina. Um salve pra geral, valeu rapaziada. Isso é Kush, meu irmão, ideia concretizada. Um salve pros loucos, um salve pras mina. Que esse é som da Kush, faz a mente te alucina. Um salve pra geral, valeu rapaziada. Isso é Kush, meu irmão, ideia concretizada. Fim de semana conturbados, dias problemáticos. Engolindo sapo da vida, vivendo no modo automático. Trago uma caixa de Pandora dentro do peito, farto de uma outrora, farta de sofrimento. Processo é lento e o progresso é necessário. Aos adversários, nasce pobre, não otário. Questionar conexão interior, terror na pista. Ostentador de ideia, forte, roubador de brisa. Compondo raps como se fosse meu último dia na terra. Um suspiro, ofega, aquele reto de vida num campo de guerra. A fórmula da forma, coquetel molotov. Gana por grana, passa rir da lama é o que nos move. A voz escorre, menino, o destino será um abismo. E qual o favelado que não sou com consumismo? Resistimos a quatro rounds em prol da consagração. O quinto é gancho no queixo, nocaute e cinturão. Um salve pros loucos, um salve pras mina. Que esse é som da Kush, faz a mente te alucina. Um salve pra geral, valeu rapaziada. Isso é Kush DG, ideia concretizada. Um salve pros loucos, um salve pras mina. Que esse é som da Kush, faz a mente te alucina. Um salve pra geral, valeu rapaziada. Isso é Kush DG, ideia concretizada. Um salve pros loucos, um salve pras mina. Que esse é som da Kush, faz a mente te alucina. Um salve pra geral, valeu rapaziada. Isso é Kush DG, ideia concretizada. Um salve pros loucos, um salve pras mina. Que esse é som da Kush, faz a mente te alucina. Um salve pra geral, valeu rapaziada. Isso é Kush DG, ideia concretizada.